Graça e paz, irmãos e irmãs. É com alegria que eu compartilho com vocês nessa hora. Atos capítulo 17, dando prosseguimento ao nosso estudo. Esse é um capítulo maravilhoso também, porque ele mostra a estratégia de Paulo e dos seus companheiros e discípulos. Em cada situação, Deus usava os seus servos de uma maneira diferenciada. E aqui nós vamos ver uma outra forma como o Senhor abençoou o apóstolo. Eu também quero agradecer antes de fazer a leitura, porque no dia de hoje nós tivemos o segundo maior retorno de escuta em WhatsApp, só atrás de uma mensagem do Apocalipse. Eu agradeço muito. Não por causa, volto a dizer, de exaltação pessoal. Isso tudo é coisa que ficou para trás, é coisa de menino. Não é por causa disso, irmãos, irmãs, mas é pela felicidade de saber que quantos mais ouvirem, maior a nossa possibilidade de ter um percentual desses que ouvem, que sejam transformados pela palavra. Agradeço muito a você que então nos deu essa alegria, essa escuta. Façamos então a leitura de Atos capítulo 17 e quero lembrar aos irmãos e as irmãs que amanhã nós vamos inaugurar nosso segundo trabalho da Assembleia de Deus aqui na cidade de Vargem Alegre. E por isso, o estudo de liderança eu devo mandar na segunda-feira. Se for possível, se eu encontrar uma brecha, eu mando no final de semana, mas provavelmente eu vou estar totalmente voltado, direcionado para ter comunhão com os irmãos que vêm de São Paulo. Tá bem? Façamos então a leitura. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas, com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: esse Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Irmãos, aqui nós temos o primeiro destaque, irmãos, irmãs, onde os missionários do Senhor iam e ministravam a palavra, o número de pessoas ia, de pessoas que aceitavam a Jesus como Senhor e Salvador, ia aumentando. E aqui no versículo 4, particularmente, nós temos esse detalhe: judeus foram salvos. Então, para deixar claro a você que a igreja cristã não é só lá no judaísmo, houve depois a separação, sim, mas a igreja cristã nasce formada na casa dos judeus, e na maioria das casas eram casas de judeus, há também casas de gentios, principalmente depois do ano 70, mas antes formada na casa dos judeus, e muitos judeus se converteram, se tornaram cristãos, e depois não seguiram com o judaísmo, e sim com o cristianismo, e muitos deles foram até banidos por causa disso da comunidade judaica. Só um detalhe histórico. Então, aqui no versículo 4, nós temos isso. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos. Veja, judeus se converteram, uma multidão de gregos obedientes a Deus. Na sua Bíblia pode estar tementes a Deus. E diversas senhoras da alta sociedade local. Pela primeira vez, nós temos então, de fato, um momento onde se está atingindo a camada mais favorecida econômica e social da cidade. Econômico-social da cidade. Então, lá em Atenas, lá na Grécia, esse é o momento que o Evangelho chega em um grande número de pessoas com uma condição financeira da alta sociedade, melhor condição financeira, melhor condição social. Então, nós temos a conversão de judeus, temos a conversão de uma multidão de gregos e temos várias senhoras da alta sociedade local. Aleluia, por isso, esse é um destaque que você não deve esquecer no capítulo 17. O evangelho ia sendo pregado e pessoas pobres já vinham se rendendo ao Senhor. Desde o momento em que Jesus pregava, lá na Galiléia, depois foi atingindo a classe média, e agora, basicamente na Grécia, nesse momento, você tem, pela primeira vez, um número expressivo de pessoas, mais elitizado, mais abastado economicamente, que também aceita o Evangelho. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia, não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando: "Estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora também chegaram aqui." E Jason os hospedou em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, proclamando que existe outro rei chamado Jesus. Irmãos e irmãs, há mais dois destaques. Olha o tipo, olha a qualidade dos irmãos da igreja primitiva no primeiro século. Quando as pessoas se referiam a eles, chegaram a essa declaração no versículo 6: "Esses que têm causado um alvoroço em todo o mundo", ou seja, não passou desapercebido o anúncio do Evangelho, a pregação do Evangelho, a presença dos missionários, não passou desapercebido. Não era só uma questão de ter uma localidade ou não ter uma localidade, porque eles nem templo podiam ter. Se reuniam nas casas e em outros locais, às vezes em momentos de perseguição. Depois, principalmente do ano 70, eles vão se reunir em cavernas, em lugares assim bastante desfavoráveis, vamos dizer, em catacumbas, até em lugares onde estavam pessoas enterradas, eles se reuniam, ou então em esconderijos nas casas. Então não era uma questão de ter lugar, não era uma questão de logística, não era uma questão de o lugar ser bom ou ser mau, não era uma questão de aparelhagem musical, não era uma questão qualquer que nós temos colocado como motivo para o crescimento da igreja. Era a presença de Deus na vida desses irmãos e dessas irmãs. A presença era tão marcante, era tão maravilhosa, que eles causavam um alvoroço, ao causar um alvoroço em todo o mundo conhecido na época. Na verdade, quem está falando está pensando ali no Império Romano e na Ásia. Aqui no, na, na fronteira com a Europa, no norte da África, está pensando nisso, né? Esse é o mundo que eles estão se referindo, ali no Oriente Médio. Então, esses têm causado alvoroço em todo o mundo e também chegaram aqui. Que coisa maravilhosa que nós possamos causar esse alvoroço, não no sentido de bagunça, não no sentido de som alto ou qualquer outra coisa que venha ser desconfortável para a sociedade, pelo contrário, mas que cause um impacto maravilhoso e pessoas se rendam a Jesus e sejam salvas, e sejam curadas, e sejam libertos, porque Deus salva, Deus cura, Deus liberta, e Jesus voltará para buscar a sua igreja, aleluia. Jason os hospedou na casa deles, e eles foram acusados de estar proclamando que havia um outro rei chamado Jesus. Irmãos, os acusadores não estavam totalmente errados, não. E eu quero reafirmar isso. De fato, eles proclamavam que o rei dos reis era o Senhor Jesus, e nós continuamos proclamando. César era o imperador romano, ele tinha o poder político, ele tinha o poder aqui na terra, mas os discípulos de Jesus falavam do Rei dos Reis, de Jesus, o Senhor, aquele que tem o poder sobre os céus e a terra, sobre a eternidade, sobre o tempo, sobre todas as coisas. E é verdade, nós proclamamos um outro rei, um rei maior do que todos os reis, um rei, o rei dos reis, que tem os outros reis em sua mão e move como quer. Por isso que nós não devemos ficar tão esperançosos com esse ou com aquele que ocupa. Não estou convocando ninguém à alienação de modo algum, mas não devemos ficar tão entusiasmados com alguém que ocupa esse ou aquela posição, essa ou aquela posição, Porque, na verdade, a história toda está debaixo do controle do Senhor. Aleluia. Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e os governantes da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, libertaram Jason e os demais irmãos após o pagamento da fiança estipulada. No versículo 10, nós vemos a entrada dos bereanos, que estudavam a palavra. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, daí vem o nome bereanos. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade e não poucos homens gregos. Faço outro destaque. Versículo 12. Olha só o número de convertidos crescendo. Entre os mais afortunados, entre os mais intelectuais. Dessa forma, muito dentre os judeus creram. Então, aqui, judeus se converteram ao cristianismo e depois se tornaram seguidores de Jesus e cristãos. E não abandonaram a fé, pelo contrário, muitos deles deram origem às igrejas que nós conhecemos. O plano de Deus para Israel já estava desde da pregação de Jesus, na verdade, desde lá de Abraão, mas não falando agora de todo o Antigo Testamento, e falando aqui da pregação de Jesus, os primeiros apóstolos, todos judeus, as comunidades primitivas nascendo na casa de muitos judeus, até intelectuais judeus, e no final da história, desta fase da história, não é o fim da história, porque a história vai continuar eternamente com Deus. Mas nós temos a conversão de muitos dentre os judeus, e muitos que eram mais abastados e mais intelectuais, bem como um grande número de mulheres gregas. Olha aí. Novamente, mais mulheres gregas da alta sociedade se converteram. Então, de fato, esse é o momento, capítulo 17 de Atos, que marca, em Atos dos Apóstolos, a chegada do Evangelho à camada mais favorecida da população do ponto de vista socioeconômico. Esse capítulo marca a chegada do Evangelho, a aceitação do Evangelho a essa camada da sociedade. E também, diz o texto, não poucos homens gregos. Então foram muitos homens gregos que se converteram. Louvado seja o nome do Senhor. E que hoje, desde os mais abastados, passando por aqueles que são chamados de classe média. E a classe média pode ser subdividida em vários segmentos, por vários fatores, mas eu não vou entrar nessa questão sociológica agora. Até os mais empobrecidos, que o evangelho chegue para todos e todas. E cause um grande alvoroço libertador, um alvoroço libertador para todos os homens e mulheres. Que todos, homens e mulheres, possam experimentar o que essa primeira geração experimentou. Versículo 13. No entanto, quando líderes judeus sempre têm a batalha, irmãos e irmãs, a batalha espiritual. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. A equipe foi para dois lugares diferentes. Os irmãos que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas. Paulo vai chegar até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele assim que fosse possível. Então, Silas e Timóteo permaneceram em Bereia e Paulo já foi caminhando em direção a Atenas. Aleluia. Vamos ver a pregação de Paulo em Atenas? É esse capítulo 17 e é uma coisa colossal, maravilhosa. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda a parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus. Os judeus que se convertiam ao judaísmo e que depois passaram a se converter ao cristianismo. Os judeus e os gentios que se convertiam ao judaísmo e depois passaram a se converter ao cristianismo. Tá bem? Vou repetir. Os judeus, por isso Paulo ia na sinagoga, e os gentios, os não israelitas, os não judeus, que obedeciam a princípio o judaísmo e depois, na verdade, acabaram, a maioria deles, se tornando cristãos. Eles eram obedientes a Deus. E Paulo sempre procurava a sinagoga. Ele começava o seu trabalho pela casa dos irmãos judeus, pelos seus patrícios, e ele fazia o trabalho na sinagoga, entre os judeus. Isso é muito importante do ponto de vista de história, para quem desconhece a importância dos judeus na igreja primitiva. Então, eu não estou fazendo nenhuma apologia ao povo de Israel hoje, a negação que eles têm de Jesus como Messias, nenhuma. Eu só estou resgatando um aspecto histórico. Desde a aliança que foi feita com Abraão, todo o projeto que passa pela casa de Israel, pela história de Israel, Jesus que nasce em Israel, o Messias, o Salvador de todos nós, de toda a humanidade, a glória de Israel, o Mashiach, como se diz em hebraico, e depois na igreja primitiva. Estou só fazendo um resgate histórico, principalmente no primeiro século e até o ano 70. Outro dia a gente comenta por que até o ano 70. Mas rapidamente, porque os judeus se levantaram contra Roma e foram massacrados. Os judeus resolveram se levantar contra Roma, um grupo revolucionário se levantou contra Roma e foi massacrado. Depois disso, eles foram dispersos. E depois disso, não houve mais possibilidade de conciliação. Praticamente já não houve mais possibilidade de conciliação entre o judaísmo e o cristianismo já a partir do segundo século, salvo algumas exceções. Você pode ver isso em história da igreja. Os meninos que estão estudando aqui, os teólogos já estão vendo isso, os estudantes de teologia já viram um pouco sobre isso. E sobre esse tema ele dissertava então na sinagoga, entre os judeus e os gentios, obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente. Olha, Paulo pregava diariamente a todos aqueles que ali estivessem. Ah, irmãos, como eu sonho que os jovens da nossa igreja, e toda a igreja, Paulo não era tão jovem assim, e toda a igreja, não volte mais a argumentar em favor de dois trabalhos semanais ou três trabalhos. Como isso me dói, como é duro ouvir isso e ter que aceitar, e ter que acolher, e ter que abraçar isso, porque os irmãos se sentem cansados do dia a dia, o mundo é diferente, nós temos que trabalhar hoje como se os, no passado não trabalhassem, como se não houvesse escravidão, mas hoje nós temos que estudar também, como se antigamente não estudassem, principalmente na Grécia e em muitos outros lugares no Extremo Oriente. Mas Paulo pregava diariamente, diariamente. Como eu gostaria de voltar a ter a mesma força que já tive, quem sabe o Senhor me dê a mesma força física para pregar todo dia, para ter trabalho todo dia, como foi em pelo menos 2/3 dessa caminhada cristã. Eu quero recomendar a você, querido irmão, irmã, nós não temos tempo a perder. Paulo pregava diariamente e nós temos que fazer o trabalho diariamente. Reveja o seu posicionamento. Reveja. Não é que todos da igreja, todos os irmãos e irmãs vão ter que estar em todos os trabalhos. Claro que não. Mas como nós somos um corpo com um grande número de pessoas no Brasil e nas nações, mais de 2 bilhões de cristãos no mundo inteiro, só no Brasil nós devemos estar chegando aí entre 70 e 90 milhões de pessoas. É totalmente possível que haja pregação do Evangelho diariamente. Precisamos abandonar essa prática morna de um trabalhinho no meio da semana e outro no final de semana, e mais uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um pequeno grupo, né? Tal. Não, irmãos. Nós precisamos pregar como eles pregavam, porque isso causa um alvoroço. O versículo 18, dando prosseguimento. Ele pregava a todos aqueles que ali estivessem, 17, no 18. Então, alguns filósofos epicureus. Os epicureus eram filósofos e seguidores de Epicuro, tá bem? Não vamos entrar nisso, não é possível agora. Pesquise depois você. Nascido em 341, aproximadamente, e faleceu por volta de 270 antes de Cristo. Até no rodapé aqui eles falam de um elemento sobre os epicureus, mas é um elemento só, e ouvindo só uma frase, você pode ficar com uma visão totalmente equivocada dos epicureus, tá bem? O que eles chamam aqui de ética do prazer não é exatamente o que você vai pensar sobre ética do prazer. As palavras aqui têm conotação diferente. Então, o que eu recomendo é que você estude Epicuro para que você possa entender os epicureus e possa entender a filosofia desse homem. E Paulo encontrou alguns filósofos epicureus e encontrou os estoicos também. Muito importante também entender essa outra escola filosófica. Os estoicos eram discípulos de Zeno. Zeno, com Zeno. Nascido em 340, provavelmente falecido em 265. Foi um outro importante pensador e criador da filosofia da vida natural. Também é só uma frase, mas é necessário um aprofundamento. Eu vou ficar por aqui, porque senão é um crime também com esses filósofos. E estou orando, quero pedir oração para os irmãos. Se os irmãos acharem interessante, até mandarem um recado, eu estou desejoso de apresentar toda a filosofia cristã em comparação com a filosofia grega e com a mitologia grega. Eu estou pensando em abrir um dia para isso, para atingir uma camada que gosta desse tipo de reflexão também. Se você se interessar, mande recado para nós e quem sabe a gente abra uma janela de reflexão nesse sentido. Mas dando prosseguimento, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele e alguns indagavam. O que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam, parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: Podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Pois está nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender os significados de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, irmãos e irmãs, não se preocupavam com outro assunto, senão falar e procurar saber as últimas novidades. Já eram basicamente 6 séculos, 6 a 7 séculos de reflexão filosófica. Eles deixavam, infelizmente, né? A gente exalta bastante a questão da democracia grega, mas eles deixavam os escravos trabalhando, os servos trabalhando, e enquanto os servos e os escravos trabalhavam, os outros ficavam com todo o tempo e toda a condição livre para reflexão filosófica. Tirando essa crítica, claro que não pode passar batido isso, mas eram um lugar de fomento intelectual, de crescimento intelectual. São praticamente 600 a 700 anos, estavam indo para 700 anos de valorização da intelectualidade, da razão, do pensamento, do logos, que João vai utilizar na abertura do Evangelho, do seu Evangelho. Então, lá em Atenas, se valorizava muito estudar, saber tudo, pensar, perguntar, se aprofundar, procurar saber as novidades, as teorias. Sendo assim, versículo 22, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: Caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimo religiosos. Olha a estratégia de Paulo, fundamentada em dois elementos, você vai ver os dois agora. Pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Isso, irmãos e irmãs, é o primeiro elemento. Paulo caminhou pela cidade e, como diz um pensador, era mais fácil achar a imagem de um deus, a imagem de um ídolo, do que um ser humano em Atenas. Tamanho número de deuses e ídolos que se tinha em Atenas. Então, Paulo observou isso, o grande número de ídolos, o grande número de deuses, e usou como gancho para a introdução da apresentação do Evangelho. E o segundo foi o gancho que ele fez com o Deus desconhecido, porque ele encontrou também um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ah, já pensou? Se esse é o Deus desconhecido, eu vou apresentar para eles o Deus desconhecido. Paulo foi muito usado por Deus, irmãos. Se fez fraco para com os fracos. Anunciou o Evangelho para aqueles que eram mais empobrecidos, curou, libertou, expulsou espíritos malignos. E pregou o Evangelho também para aqueles que eram mais cultos. E foi usado, se fez fraco com os fracos, forte com os fortes, para que por meio de todas as coisas alguns fossem salvos. Aliás, eu diria, acrescentando e mudando um pouquinho o texto, muitos no período de Paulo foram salvos, e muitas igrejas plantadas. Ora, pois é exatamente a quem cultuais, diz Paulo, em vossa ignorância, o Deus desconhecido. Ele não está sendo deselegante, ele não está sendo grosseiro, ele só está dizendo assim: se esse Deus é desconhecido, vocês o ignoram. Então, esse que vocês ignoram é exatamente sobre ele que eu quero falar. Ora, pois é exatamente a quem cultuais em vossa ignorância ou desconhecimento, porque ele é desconhecido, que eu passo a vos apresentar. E começa a falar, então, sobre o tal Deus desconhecido, que é o segundo gancho de Paulo, a segunda estratégia de Paulo. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo. Duas coisas aqui. Vamos valorizar o lugar onde nós cultuamos e ter com bastante zelo mesmo, porque é o lugar onde nos reunimos. Vamos valorizar esse lugar, mas não excessivamente, porque Deus não habita em santuário feito por mão humana. O verdadeiro templo do Espírito Santo é o seu coração, é o meu coração, é todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o tabernáculo do Senhor, até que volte o santuário celestial a Jerusalém eterna, na Jerusalém eterna. E um segundo destaque aqui no versículo 24: ele não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pela mão dos homens. Então, que nós não pensemos que aquilo que fazemos, seja qualquer ministério, pregação, evangelismo, eu não vou lembrar de todos agora, irmãos. Todos os ministérios da igreja, seja qualquer ministério, música, não pense que Deus está precisando de qualquer coisa que nós oferecemos para Ele. Dízimo, oferta, Deus não precisa de nada. Ele é completo em si mesmo, ele se basta a si mesmo, é o único ser que é a própria completude, ele é a própria totalidade. Hoje à noite eu vou começar a falar sobre Trindade para o grupo em treinamento aqui. Ele também não é servido pela mão dos homens, então não tenhamos arrogância de achar que o que estamos fazendo é alguma coisa que é muito importante para Deus do ponto de vista da necessidade dele. Não. Se ele não usar você, se você não quiser servi-lo, ele pode usar até as pedras. Ele faz as pedras manifestarem aquilo que ele deseja. Então, que nós tenhamos essa humildade de saber que trabalhamos com alegria, cada ministério é importante para o nosso louvor, para o nosso serviço, para o no a nossa coparticipação com o Papai, a nossa coparticipação com Jesus, a nossa coparticipação com o Espírito Santo. No projeto do reino, nós queremos participar também, ele nos deixa participar, mas não que ele esteja precisando de nada que as minhas mãos vão fazer ou qualquer outra parte da minha vida. Ele também não é servido pela mão dos homens, diz Paulo, como se precisasse de algo. Deus não precisa de nada, irmãos e irmãs. Porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Aleluia. É ele, irmão, irmã, é ele mesmo, o Senhor, quem concede a todos nós a vida, o fôlego de vida e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Para você entender isso, de um só homem, é preciso entender um pouquinho a história da criação. Porque Adão, na verdade, significa homem em hebraico. Então, quando a Bíblia fala que Deus criou Adão, está falando que ele criou o homem. Tá bem? O ser humano. Em particular, aqui Adão, uma representação do masculino, mas também se referindo a todos os seres humanos. E para ampliar esse conceito, em hebraico, Eva quer dizer humanidade. Não que a humanidade seja feminina, não é isso? A humanidade é formada por homens e mulheres. Mas então, Paulo está dizendo: Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou a humanidade. E dessa criação do homem, da mulher, da humanidade, ele multiplicou, ele povoou toda a terra. Ele fez todas as raças humanas a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Outro dia conversava com um garoto muito precioso, aqui que nós temos na comunidade, chamado Lucas, e ele falava sobre, tinha perguntas sobre a teoria da criação, e trouxe algumas teses interessantes, e nós começamos a conversar e vamos continuar conversando sobre isso. Então, quando você estiver falando sobre Deus criar Adão e Deus criar Eva, você está se referindo particularmente a pessoa humana na sua subjetividade, o homem, o sujeito, homem, o sujeito, mulher, tá bem? Mas você também está falando de criar a humanidade. E isso ajuda você a entender, Moisés, quando escreveu o texto, por que que depois Caim sai, encontra alguém para casar, porque Deus criou a humanidade, tá? Então você não precisa ficar buscando prova disso ou daquilo, porque quem escrevia naquele tempo não estava com a mesma preocupação que nós temos hoje de explicar tudo nos mínimos detalhes. Foi relatando os passos que Deus deu para a criação. Falar de criar Adão e criar Eva é a mesma coisa que falar de criar o ser humano na sua particularidade, como homem ou como mulher, e falar de criar Adão e Eva em particular Eva, é também falar de criar a humanidade, ou seja, Deus criou todas as raças humanas, a fim de que povoassem toda a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Tá bom? Só uma pincelada sobre a teologia da criação. O texto é poético e muito mais abrangente do que a história de um homem chamado Adão e uma mulher. E por isso a importância de que o pecado original que Jesus veio pagar na cruz do Calvário, esse pecado original é o pecado original cometido por um homem, sim, na sua particularidade, por uma mulher, sim, na particularidade, como o texto bíblico diz, exatamente o que a Bíblia diz, sim, ponto. Mas a própria língua hebraica está dizendo, quando fala Adão, e quando fala Eva, está ampliando o conceito, além do sujeito, homem e ali da mulher também como sujeito, você está falando da humanidade. Logo, o pecado original atinge toda a humanidade. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Esse pecado foi transmitido espiritualmente desde o início, e toda a humanidade pecou, e era necessário que esse pecado fosse pago, fosse redimido, fosse restaurado, essa dívida fosse paga, e fosse paga por um outro homem. Quem pecou foi um homem. Quem tem que pagar o pecado é um outro homem. Qual é o outro homem? O segundo Adão, a saber, Jesus Cristo. Mas a dívida foi feita contra Deus. O pecado foi cometido contra Deus. É preciso acertar as contas com o credor. Quem é o credor? Quem é que ficou na dívida? Quem é que ficou, sofrendo com a dívida do pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Né? Deus é quem sofreu a dor de ver os seus filhos desobedecerem a ele, se separarem dele, desconfiarem dele, se afastarem dele. Era preciso redimir. Um homem precisava pagar o pecado e Deus precisava receber a paga da dívida que ficou com ele. Jesus Cristo é o único ser na história que podia fazer isso, porque ele é o único ser que é plenamente homem e que foi plenamente Deus, que é plenamente Deus, perdão, que é plenamente homem, que foi plenamente homem durante aqueles 33 anos e que é plenamente Deus. Ele paga como homem e recebe também a paga como Deus, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Mas isso é um papo gostoso, maravilhoso, para um futuro aprofundamento nosso. Nosso. De todos nós, de todas as igrejas, tá bem? Era necessário que esse pecado original fosse pago. Do ser humano, do homem e da mulher, de Adão e Eva, homem e humanidade. E Jesus pagou como ser humano e como Deus, juntamente com o Pai e com o Espírito, depois ele recebe essa paga e por causa do seu sangue vertido na cruz do Calvário, todo aquele que nele crê é salvo. É salvo. E é salvo eternamente. Não precisa ficar reencarnando 50 vezes, 70 vezes, com todo respeito a todos os espíritas, aos kardecistas, aos budistas, que creem na reencarnação, aos messiânicos e a outros tantos. Respeitosamente a você, não é necessário. Jesus já fez o pagamento e já fez tudo o que era necessário para a santificação, ou o que vocês chamam de evolução. Ele já fez tudo. Agora, estando nele, você vai se santificar, ou, na sua linguagem, na linguagem de vocês, evoluir eternamente, juntamente com Deus. Evoluir como? Porque você vai conhecer assim como é conhecido, como em 1 Coríntios 13. Não é preciso ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, depois subir de estágio. Não, não é preciso nada disso. Jesus já fez toda a obra na cruz do Calvário. Aleluia! E toda a obra na sua ressurreição. E Paulo estava dizendo isso. Deus, de um só homem, fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade, Eva, aqui, a representação de Eva, o buscasse provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Deus estava à nossa busca para que nós o encontrássemos, ainda que ele esteja bem perto de nós. Significado da palavra aletheia no grego também, o Deus que se esconde e se revela. Aletheia significa verdade, a verdade que se esconde e se revela ao mesmo tempo. Deus é, ao mesmo tempo, abscônditos, ele tem um quê de mistério, um mistério inacessível, de um certo modo, por causa da sua infinitude e da sua totalidade e da sua completude e da sua perfeição, mas ele se fez homem, revelatus, ele se transformou em revelação. Então Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse. E provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que, de fato, não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas. E aqui Paulo cita alguns poetas da história grega. Para citar esses poetas, só pela unção do Espírito e com muito conhecimento, irmãos. Por isso a importância de valorizarmos também a formação, o conhecimento. Precisamos de unção do Espírito para expulsar espíritos imundos e precisamos de formação, de conhecimento, para formar líderes habilitados. Como declararam alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro. Por favor, irmão, irmã que me ouve, amigo, amiga que está recebendo essa mensagem, Deus não pode ser semelhante, nenhuma divindade pode ser semelhante a uma imagem de ouro, uma imagem de prata, uma imagem de pedra, nada que tenha a ver com Deus. Nenhum aspecto da sua divindade pode ser manifesto numa imagem de ouro, de prata, de pedra, de madeira, esculpida pela arte ou pela idealização humana, por um artesão. Nada. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria. Mas agora, por que agora? Porque Jesus veio. Ele ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Então, Paulo aqui chega na primeira palavra do Evangelho: arrependei-vos, arrependimento. Arrependei-vos, e a segunda palavra do Evangelho, você já sabe, creia. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Paulo chega aqui, depois dessa linda exposição, a palavra do arrependimento. Se você se arrepender de ter ficado longe de Deus e crer no Senhor Jesus, você será salvo. Aleluia. Porque determinou Deus um dia, versículo 31, porque determinou um dia em que julgará o mundo. Está chegando, querido, querida, o juízo final. Ele determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos, se referindo a Jesus. E junto com ele vão estar os apóstolos, os 12 apóstolos. E junto com ele vão estar um representante, ou os próprios filhos de Israel, as 12 tribos de Israel, ou um representante, ou os próprios filhos de Jacó, que depois passou a se chamar Israel. 12 de um lado, 12 de outro, e os anjos também vão participar desse julgamento final. E o Pai o julgará, Jesus o julgará, o Espírito Santo julgará, porque eles fazem parte de uma coesão, há uma absoluta coesão interna no que tange à substancialidade. Eles são da mesma substância, eles são da mesma essência. Tarefinha para você depois. Absolutamente idênticos em substância e essência. Não há diferença entre eles. Não há modalismo. Não há subordinacionismo. Não é um maior do que o outro. Não. O que um faz, o outro está fazendo também. Ou em concordância, ou na prática mesmo. Então tudo será feito pela Santíssima Trindade. Bem, para fechar o capítulo, versículo 32 a 34, entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam sobre esse assunto: te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Agora não. Quase que dizendo, agora não. Em outra oportunidade você vem falar sobre ressurreição. Eles chegavam a acreditar, diz a nota aqui, que Jesus e a ressurreição era como um casal, como se fosse a representação de duas divindades. Mas é óbvio que não, né? Jesus ressuscitou dentre os mortos, e a sua ressurreição é suficiente para que nós ressuscitemos com ele e tenhamos a nova vida, vida abundante e depois vida eterna. Bom, zombaram, disseram que o ouviriam numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Agora eu quero que você saiba que eu já ouvi pregações falando sobre o fracasso de Paulo no Areópago. Como é triste a pessoa não ler o texto bíblico. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Eu vou repetir. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Queridos, até no Areópago houve salvação. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, esse local de reflexão filosófica e também algumas questões da sociedade se discutia no Areópago. Ele era membro do conselho, Dionísio. Ele se converteu. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, ou para nós, Damaris, e com eles algumas outras pessoas. Preste atenção: um homem chamado Dionísio, uma mulher que nós conhecemos mais aqui no Brasil como Damaris, mas o nome é Dâmaris, tá bem? Em grego. Dionísio se converteu, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outras pessoas. Então nós temos alguns convertidos. Alguns convertidos. A obra no Areópago não foi em vão. A palavra não voltou vazia. Paulo não fracassou, como nós ouvimos. A pessoa pega um pedacinho do capítulo, não lê nem o capítulo inteiro e fala isso. Eu já ouvi isso mais de uma vez em sermões. Não, meus queridos, está errado. Paulo foi abençoado e pessoas se converteram. Gente da liderança do Areópago. Gente da liderança do conselho do Areópago se converteu, Dâmaris se converteu e outras pessoas se converteram. Que Deus nos abençoe e que nós possamos atingir muitos Areópagos, muitos lugares de reflexão filosófica, sociológica, antropológica, das áreas de saúde, das áreas de exatas, físicos, matemáticos, biólogos, químicos, astrofísicos, como temos a nossa missionária, médicos, enfermeiros, que nós possamos atingir gente, de todas as formações. E eles se convertam a Jesus e reconheçam que o Criador dessa história toda, aquele que deu o que nós conhecemos hoje, né? O Big Bang da história, aquele que dá origem de fato, não na concepção em que foi escrito, mas espero que você já tenha lido, mas deixando uma dúvida sobre o caso, né? Não fechando o caso, mas aquele que é o autor do tudo, aquele que é o autor da teoria do tudo, aquele que dá razão a tudo, o Logos, aquele que dá sentido a tudo, aquilo que dá vida a tudo. Aquilo que dá princípio a tudo, aquilo que dá destinação, né? Finalidade, prefiro dizer, aquilo que dá finalidade a tudo, aquilo que vai dar eternidade ao tudo, as pessoas se convertam a ele. E que abandonem a ideia de adorar a Deus com imagens de escultura de ouro, prata, pedra, madeira. Pelo contrário. E muitos judeus se convertam, e os não-judeus se convertam, e mulheres de alta sociedade se convertam, e homens de alta sociedade se convertam, e os pobres se convertam também. Judeus, não-judeus, pobres, classe média, gente mais rica, todos, quantos pudermos alcançar, se convertam para que vivam a vida eterna. Que Deus nos abençoe com esse texto e que esse texto do Areópago seja uma outra motivação missionária para que nós preguemos e preguemos diariamente. Podemos usar estratégias diferentes. Na segunda-feira, uma estratégia, na terça, outra, na quarta, outra, na quinta, outra, na sexta, outra, no domingo, outra. Mas no sábado, quem sabe, só celebrar, só celebrar, só bendizer, só adorar, só se regozijar. como diz o quarto mandamento. Mas também não é pedir, é proibido pregar, não. Paulo ia pregar na sinagoga, Jesus ia pregar na sinagoga no sábado, né? Não vai cair na cilada do legalismo. Mas em todos os dias, então, de segunda a segunda, de sábado a sábado, de domingo a domingo, nós possamos anunciar o Evangelho e muitos sejam salvos de todas as condições, pessoas de todas as condições econômicas, sociais, de formação, de todas as formações políticas e de todas as formações de cunho ideológico, todos sejam salvos em nome e para a glória de Jesus. Eu vou dar um tchau para você, um até logo. Espero que a gente se encontre novamente para uma nova reflexão, porque quem decide isso é Deus, né? E nos encontrando para a sequência da reflexão, a próxima reflexão será o quinto capítulo da formação de um líder. Tá bom? Deve ser na segunda-feira. Um grande abraço a todos, obrigado pela resposta quantitativa ontem e espero que ela seja mais que quantitativa, que ela seja qualitativa e que todos vocês se sintam motivados, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo para pregar o Evangelho diariamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.